festinha na casa do pai. As gringa louca dançando pelada. Hoje a festinha na casa do pai. As gringa louca dançando pelada. E toquei com a loira e a morena. Mais tarde rola esquenta. Com a preta japa que senta. E toquei com a loira e a morena. Com a ruiva cor de pimenta. Pra boa valeu a pena. Adega cheia de vinho, no varal as calcinha. E o freezer entupido de barrigudinha. Festinha louca essa, onde tem pouca cueca. Desbicando pipa cercado de precheca. Chamei a loira e a morena pra vir embrasar. Elas quer vral, eu quero é brau. Elas quer pan, quer é pá. Quando retoco o batom e o olho esquerdo pisca, sei que tá pro crime. As mina clandestina. E na casa do pai, se eu convidar cê vai. Nós vai tá pique, Punta del Este lá do Uruguai. E na casa do pai, se eu convidar cê vem. No meus contatinhos tem um amém. Hoje a festinha é na casa do pai. As gringa louca dançando pelada. Hoje a festinha é na casa do pai. As gringa louca dançando pelada. E toquei com a loira e a morena. Mais tarde rola esquenta. Com a preta japa que senta. E toquei com a loira e a morena. Com a ruiva cor de pimenta. Pra boa valeu a pena. Essa noite ninguém dormiu, é resultado da bala no pente. Até agora, nego, morde o dente, morde o dente. Toma cuidado com essa criança. Deixei usar chapéu demais, caiu pra trás com lança. Projeto X, nós tá tipo Dubai. Se os cana vim, nós dá uma disfarçada. Porque não pode moiar não, não pode moiar não. Mas daqui nós chaveia demais. Atrás da loira e da morena, daquela japa que senta. Convoca tudo que é esquema, pra boa valer a pena. Que hoje eu quero embrasar, hoje eu quero curtir. Hoje eu quero lombrar. Lombrar. Hoje a festinha é na casa do pai. As gringa louca dançando pelada. Hoje a festinha é na casa do pai. As gringa louca dançando pelada. E toquei com a loira e a morena. Mais tarde rola esquenta. Com a preta japa que senta. E toquei com a loira e a morena. Com a ruiva cor de pimenta. Pra boa.